Felicidade, a bem Miami, joias raras. Sogro banqueiro, caviar, cara na cara. Sogro banqueiro, caviar, cara na cara. Para os homens de bem. Vista para os homens de bem.